cai lá, simbora. Foi chegando, chegou, já entrando e olhando, mudando os meus planos. O que é que tá rolando? Ela chegou na rua, dor e o coração tá de num golpe, foi pra lona. Arrancou de mim minhas bebidas, pá. Só consigo pensar em serenata. Chamar assim for pregar, me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão. Meu show agora é só voz e violão. Debaixo da janela dela, cantar a luz de vela. Agora é momozinho e momozão. Você quer pregar, me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão. Meu show agora é só voz e violão. Debaixo da janela dela, cantar a luz de vela. Agora é momozinho e momozão. Você quer pregar. Farmácia do Trabalhador, São Rafael, João Mochila, bora Chicão, bora Padre Naldo, Cristiano Cedeiros. Ela chegou na voadora e o coração tá de num golpe, foi pra lona. Arrancou de mim minhas bebidas, pá. Só consigo pensar em serenata. Se amar assim for pregar, me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão. Meu show agora é só voz e violão. Debaixo da janela dela, cantar a luz de vela. Agora é momozinha, momozão. Eu sei que é brega, me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão. Meu show agora é só voz e violão. Debaixo da janela dela, cantar a luz de vela. Agora é momozinha, momozão. Bora Kleber Produções de Feira de Santana, Fábio CDs, o Moral de Aracaju. Tamo junto. Casa Importados, GQR, ADM Fitness. Valeu!